sucesso do DVD Amor Perfeito, né, Patrícia? Simbora, Flavinha! Mostra tudo que tu sabes, amiga. Simbora, Recife! Aquele beijo... Muito close! Lembra a primeira vez que eu vi você, meu lindo? Há tanto tempo te espero, me encanta teu sorriso. Sei que estava escrito, és o meu destino. Preso estou contigo, preso estou contigo. Sei que estava escrito, és o meu destino. Preso estou contigo, preso estou contigo. Sem você vou chorar, eu quero teu carinho. Triste vivo sem ti, volta pro teu ninho. És o meu destino. Resisto contigo. Resisto contigo. Resisto contigo. Alô, Palco Show Produções. João Bertino na área. Só vendendo o show da Amor Perfeito. Adoro. Bom que só. Patrícia que gosta, né, amiga? Ai, Flavinha, tu sabes. O negócio é fagulhar. Lembra a primeira vez que eu vi você, meu lindo? Há tanto tempo te espero, me encanta teu sorriso. Sei que estava escrito, és o meu destino. Preso estou contigo, preso estou contigo. Sei que estava escrito, és o meu destino. Preso estou contigo, preso estou contigo. Você vai chorar, eu quero teu carinho. Triste vivo sem ti, volta pro teu ninho. Sei que estava escrito, és o meu destino. Preso estou contigo, preso estou contigo. Sei que estava escrito, és o meu destino. Preso estou contigo, preso estou contigo.